ainda pense, é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Pense, é melhor do que nada, tudo que você consegue ser.